Boa noite, Indaiatuba. Boa noite, região. ZYD873, Rádio Jornal de Indaiatuba, FM Estéreo, 107,5 MHz. Agradece a sua companhia até este instante e promete voltar amanhã, às 7 horas, com novas emoções. Esperando que você tenha uma boa noite.